Era tão bonito aquele nosso amor. Não sei por que razão tudo chegou ao fim. Pra que a essa hora você me ligou, dizendo que não gosta mais de mim? Dava gosto de se ver a nossa paixão. Tantos planos nós fizemos pra nós dois. Se você pensar com carinho, vai entender que um amor tão grande assim não pode morrer. Sei que tudo deu em nada, ficou só no papel nosso conto de fada. Com a gente, aquele nosso amor ficou tão diferente. Era tão bonito aquele nosso amor. Não sei por que razão tudo chegou ao fim. Pra que a essa hora você me ligou, dizendo que não gosta mais de mim? Dava gosto de se ver a nossa paixão. Tantos planos nós fizemos pra nós dois. Se você pensar com carinho, vai entender que um amor tão grande assim não pode morrer. Banda Calypso. Sei que tudo deu em nada, ficou só no papel nosso conto de fada. Ah, o que houve com a gente? Aquele nosso amor ficou tão diferente. Ficou só no papel nosso conto de fadas.